Thank you. Com o nome 3, contamos de som de centro de 5, estou em antena de voo 340 do Vida Prata. Está escrito 340 na linha 3. Funcionada 2 ao nosso controle. 125, décima 1, secundária 123, décima 8. Thank you. 0 do Sahara 2, no sai da direção da 095, na sua responsabilidade. 24634, contato com a Dama da Balagem, pode sair da fuga com São Carlos, para o mesmo voo 3501. E a fuga caiu a 350-4234. 34, uma bola centro, recife, 126, decimal 85, secundário 125, decimal 4. 5892, controla 28, que beneficia a próxima execução à direita. Taxi autorizado de alta, chame ingresso da Space Direct nessa sequência, voo 5892. Nossa, tá. Eu tenho já aprovado nível de voo 180, gostaria de coordenar nível de voo 160, certo? Poder 180. Referido 2223, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Vitor, e a rota do plano de voo, nível de voo 3, correção, nível de voo 180. Saída Arcor 1, transição Elefa, após Elefa, voa direto por Flora, conforme a rota do plano, nível de voo 180, aciona 5535, controle Salvador em 120, decimal 8, passageiro 2223. Obrigado, bom domingo, Bruno, 709. Sou Salvador, bom dia, Bruno, 759, passando 1400, São Bruno. Bruno, 759, contato na Dagna do outro lado, sua operação voando transição Mótica, para o nível de voo 360. Para o 360, via São Bruno Mótica, a partir lá de Vaga, direto na posição. Autorizar direto Leda, voo 759. Maravilha, já entra, está presente Leda, voo 759, obrigado.